chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Oh, recordação, vai estar com ela onde for. Com a guerreira, pra onde eu for, chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Quero agradecer, meu Deus Todo-Poderoso, a oportunidade de estar aqui hoje, Castro Alves, cidade maravilhosa. Quero agradecer a vocês, obrigado pelo carinho, pela presença. Deus abençoe cada um de vocês. Ok? Eu vou, mas sempre volto. Quero agradecer a galera da sonorização, o cheiro da guerreira, a segurança, a polícia militar da Bahia. Obrigado mesmo, viu, gente? Deus abençoe. Ô, recordação, vai estar com ela onde for.